Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Hoje nós vamos falar de três técnicas para tocar violão, mas de maneira bem simplificada, viu pessoal? Então a gente vai utilizar uma escala de Dó maior, a escala de Lá menor e uma improvisação através dessas duas escalas e também sequências harmônicas maiores e menores e dois dedilhados, tá? Para depois você aplicar nos acordes, né, e fazer o acompanhamento das suas músicas. O mais importante é você, quando você estiver tocando os acordes, você tocar e cantar o nome de cada acorde. Eu venho insistindo bastante, né, nessa técnica, porque ajuda bastante na percepção harmônica, né, e quando você for fazer os seus acompanhamentos musicais, vai facilitar bastante aí. Ok, pessoal? A gente vai utilizar o sistema numérico, né? Usar os números aí, os números, né, para tocar a escala de Dó maior. E também eu anotei os dedilhados através dos números. Então vamos lá. A escala de Dó maior, eu tenho, caso você ainda não saiba como encontrar os números no braço do violão, antes desse link desse podcast ou depois dele, tem um link que vai te levar a uma página onde está tudo especificado direitinho como você trabalhar os números no braço do instrumento. Aí depois você volta aqui, caso você já saiba, aí só dá continuidade, tá bom? Então veja bem, se eu quero tocar o número 53, ele é a nota Dó, então eu vou tocar 53, né? Que é o Dó. Aí eu canto Dó. Só a nota Dó. Depois o Ré, 40. Ré. Depois o Mi, 42. Mi. Depois 43, o Fá. Fá. Depois o 30, o Sol. Sol. Depois o 20, o Si. Si. Depois o 21, o Dó. Dó. Ficou faltando o Lá, viu, pessoal? Então vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então tem 53, 40, 42, 43, 30, 32, 20 e 21, né? Depois eu volto, né? 21, 20, 32, 30, 43, 42, 40 e 53. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a escala de Lá menor, né? Cantar e tocar a escala de Lá menor nota por nota. Agora, os acordes, né, na sequência harmônica que está anotada para você tocar, então, tipo assim, a primeira sequência harmônica, Dó e Sol harmônica, né? Aí, veja bem, primeiro deixa eu falar do dedilhado da mão direita. Na mão direita, você, tipo assim, só corda solta, você vai tocar o número 60 com o polegar. Depois o 30 com o dedo indicador da mão direita. Depois o 20 com o dedo médio da mão direita. E depois o anelar, o número 10. Então vai ficar isso: 60, 30, 20, 10. O segundo dedilhado vai ser o 60, 30, 20, 10. Volta no 20. Agora vamos aqui no Dó maior, na primeira sequência, que é Dó e Sol 7. Então eu tenho você depois vai aplicar o de seis notas, né? O dedilhado de seis notas e em todas as sequências harmônicas que estão anotadas. Depois você vai procurar músicas conhecidas que você também saiba cantar e aí você vai aplicar essa sequência harmônica, ver qual que vai encaixar. Lógico, a música tem tom maior para música em tom maior e música em tom menor, né? Então aí você vai ver qual que se encaixa aí e aplicar esses dedilhados. e a sequência harmônica. Mas antes você já treinou a sequência harmônica, o ouvido já está treinado. E quem vai dizer o momento da mudança exata do acorde, né, dentro, no acompanhamento, é o seu ouvido. Ok, pessoal? Lá no meu canal do YouTube, onde você pode digitar na busca do YouTube Professor José Conceição, vai aparecer minha foto. Aí você clica, vai lá no canal do YouTube. Se você não for inscrito, pessoal, se inscreva e ative o sininho das notificações para ajudar lá no crescimento do canal. Ok? E se você desejar, é claro. E aqui no blog estão postando quase que diariamente material didático para ajudar as pessoas a aprenderem a tocar o seu violão e realizar o seu sonho aí no conforto da sua casa, ok? Então, até a nossa próxima dica.